noite, cambada! Tá no ar, decadente número 123, pra falar da porcaria de jogo de sexta-feira. Tombense 0, América 0. Foi sofrido, hein, gente? Todo mundo aqui deixou de sair pra aquela baladex na sexta-feira à noite, ou pelo menos saiu mais tarde um pouco pra acompanhar com a jossa daquele trem. Ramon! Sim? Você estava presente? Não, presente não, eu só assisti pela televisão mesmo, cara. Então, ainda bem que eu nem estava presente, né, cara? E o senhor se arrependeu disso? Poderia ter feito qualquer outra coisa, cara, mesmo, aquela porcaria? Cara, no tempo que eu perdi vendo aquele jogo, eu podia ter tomado uns 4 Danone, viu? Foi osso, viu? E o jogo talvez tivesse ficado até melhor se você tivesse tomado 4 Danone. Possivelmente, cara. Foi um jogo padrão corneta, viu? Eu não sei, que foi igualzinho corneta. Eu me lembrei muito do corneta na hora do jogo, viu? Então, corneta, por falar nele, o senhor que está aí ostentando a sua camisa do América Locomotiva em primeira mão, na sua fotinho, vou te dar a oportunidade para falar, para aparecer essa foto da sua lata nada bonita, mas da camisa sim, muito bonita. Corneta, como foi assistir o jogo da sexta-feira à noite, aquela pelada danada? 5 letras, uma bosta. Na verdade são 8, né? Mas vocês entenderam a mensagem, né? Ô, joguinho lazarento, já posso falar o Colatina de uma vez ou tem que esperar 5 minutos? Tem que esperar, tem que esperar. Sérgio Tavares, e você? Como foi assistir aquela merda? E aproveita e já faz um resuminho pra gente, que eu não assisti o jogo inteiro, não. todo mundo já falou aí, foi uma bosta, né? Jogo ruim mesmo. Não foi um jogo ruim só do América, foi um jogo ruim também do Tombense. Nenhum dos dois tiveram pouquíssimas chances de gol e tal. Foi um jogo de duas defesas. Os dois defendendo e o América errando muitos passes. Acho que isso que foi o atípico. Não que o América seja um ótimo time de troca de passes e tal, mas nesse jogo nós erramos muito mais do que a gente vem errando. Até o Zé Ricardo errou o passe. O Zé Ricardo errou demais, inclusive. É o nível. Mas eu acho que pode ter sido por causa da chuva, não pode ter sido, não. Tem a história de que demoraram 9 horas pra chegar lá, choveu pra caramba, não sei o quê. Eu não sei exatamente o que aconteceu, se eles estavam cansados. Eu acho que chuva pode ser uma explicação plausível, pelo menos, que o time não tá acostumado a jogar também com chuva. Toque de bola, aí o campo fica ruim, atrapalha. Não, né? Corneta. Jogador de futebol, como tá acostumado a jogar com chuva, cara, aí você pegou pesado, né, velho? Não, mas de jogo. Você pode até virar. Cara. Não, Corneta, você pode até questionar que o gramado tava mais pesado também, aí não, né, velho, esse cara joga na chuva desde moleque, né, velho, é lógico que a dinâmica do jogo fica diferente, tá, beleza, mas, né, é uma coisa que nessa época do ano vai ser muito comum jogar com chuva, né. Eu acho que a chuva, o cansaço pode até ter atrapalhado, sim, mas não acho que foi determinante, não, não acho que foi assim, tava naquele campo esburacado, cheio de poça que não dava pra jogar, não foi isso. É um campo de chuva normal, E é um campo que, padrão do Campeonato Mineiro, até é bom. Inclusive, já que a gente não vão falar muito do futebol, não, que foi tão ruim, é uma coisa bacana que a gente tem que falar do Campeonato Mineiro esse ano, que os campos estão melhorzinhos, né, cara? Os gramados, né? É verdade. Teve um programa bacana pra trás, isso. Que eu falei sobre isso. A gente aqui, que é de uma geração que acompanhou o Mineiro ali nos anos 90 e tal, tinha cada campo, meu amigo, que o campo praticamente nem grama direito tinha. Hoje em dia você joga no interior aí, com raríssimas exceções, os campos são bons, sim. Não, essa desculpa aí já não dá mais pra ser lembrado. Lembram da fazendinha? No? Sim, claro. Sim. Aqui, o Alisson quer enganar quem, né? A gente que viu o jogo do Campeonato Mineiro nos anos 90. Os caras viram os anos 70, 60. Viu o jogo contra Siderúrgica, 7 de setembro. Então esse mimimi aí danado. Ô, Ramon, minha calvície engana, Ramon. Aqui. Mas, tentando falar um pouquinho de futebol, eu vi, como o Sérgio falou aí também, muito erro de passe. Talvez a desculpa aí, entre aspas, da viagem, para mim, seja a principal, assim, a que eu dou um pouquinho de valor. Porque, de fato, os jogadores em campo, com raríssimas exceções, estavam meio sem vontade, com a sensação de que estavam meio baqueados mesmo. Foi um jogo estranho, sei lá. A coisa não tava andando. Jogadores como o Ailon, por exemplo, que tem uma característica de participar mais do jogo, de correr um pouco mais, não estavam sendo, não estavam, além, não é nem que não estavam rendendo, não estavam nem participando do jogo direito. Então foi um jogo, talvez um pouco atípico, não sei porquê, pode ser que seja assim uma queda de rendimento técnico, mas fica até difícil avaliar. Eu acho que eu prefiro esperar o próximo para ver se o desempenho vai ser ruim assim, para aí sim a gente começar a se preocupar com uma possível baixo rendimento e tal. Eu tô querendo acreditar que esse aí foi um ponto fora da curva. É, eu também acho que... Eu vejo assim, eu acho que foi um dia atípico, com o América errou mais do que o normal, tava mais cansado e a defesa do outro time tava muito bem postada. Então, não conseguimos fazer nada. Eu vi o jogo mais assim. Claro que se continuar acontecendo isso, aí a gente vai ver, peraí, o que que tá acontecendo? Mas só por um jogo não dá, né? É, mas de toda forma, Sérgio, é preocupante no ano de Série A a gente enfrentar uma Tombense e praticamente não conseguir... Porque sair com resultado de empate é uma coisa, sair com resultado de empate sem nem finalizar direito, sem levar grande perigo para o time adversário, é mais complicado. Hoje, por exemplo, o Atlético saiu com um empate contra o Tupi, é um resultado ruim. O goleiro do Tupi pegou pra caramba. Se não fosse isso, o Atlético teria saído com a vitória. Então, eu vi alguns comentários de alguns americanos, e nisso aí eu concordo, em um ano em que a gente está em Série A, e que o ano que dos últimos aí é o ano que a gente tem mais expectativa de conseguir se manter na Série A, a gente tinha que ter... É claro que foi só... Talvez tenha sido esse o primeiro jogo em que a gente titubeou contra os times do interior, no resto estava indo bem. Mas a gente tem que se impor mesmo, a gente tem que ser o time de Série A para botar medo nos adversários do interior. Nessa partida foi o ponto fora da curva. É, eu acho que é isso. Agora, nesse início, você tá ajustando o time ali, dando a cara do time também. Então, esse início vai oscilar mais mesmo, né? Do mesmo jeito que no ano passado, no início do ano, a gente oscilou mais, depois pegou mais o jeito do time e foi. Isso é natural, vai acontecer. Por isso que eu tô falando, com um jogo... acontecer isso, beleza, é um ponto fora da curva, oscilou ali, aconteceu alguma coisa e tal. Se continuar acontecendo, aí é preocupante. Agora, aqui, pode falar, Ramon. Ô Sérgio, mas será que não tá na hora do América rever esse esquema dele também, não, cara? Testar um novo jeito de jogar? Porque, não sei, cara, eu acho que talvez esse esquema de tocar a bola, procurar um erro, você não acha que jogar contra o time de Série A vai ser mais complicado? Não, porque quando a gente jogar com o time, né, da faixa do América, times menores, você pode procurar um erro, né, uma falha no posicionamento da defesa, mas você não acha que jogando com times mais fortes, no América, talvez mudando o esquema, ser um time que joga mais fechadinho, espera o time chegar e sai no contra-ataque, tipo assim, fazendo uma analogia com o Leicester, que foi campeão inglês, cara, é um time que não tinha posse de bola, ganhava de 2-0, o placar básico deles era 2-0, mas era um time que, né, não tomava gol e saía com velocidade, tinha um Vardy lá, é lógico, né, teve o Vardy lá numa época fenomenal, mas era um time que, né, saía no contra-ataque e matava, cara. Talvez não seja a hora também de testar uma nova formação. Não acho não. Eu acho que a gente já discutiu isso em outros programas. Eu acho que se você tem, se acredita num tipo de jogo, você tem que ir testando e melhorando ele sempre. Se você ficar toda hora trocar, não tá funcionando, deixa eu mudar pra opa, não tá funcionando, vou mudar de novo, você vai ser criticado por não ter um estilo de jogo próprio e tal. Então, eu prefiro acreditar, se eu acredito nessa filosofia de jogo, eu vou julgar ela até funcionar. Sim, eu fiz uma coluna lá no nosso site, no decadentes.com.br, falando mais ou menos sobre isso. E eu consigo entender os dois pontos de vista, tanto do Sérgio quanto do Ramon. Por quê? Pra mim, isso que o Anderson tá tentando agora e tentando no Mineiro, e aí no Mineiro até dá certo, que é a questão de ter mais posse de bola, de jogar tocando muito a bola lá na frente, tentar dominar o adversário no campo dele e tal, coisa do tipo, eu acho muito bacana, muito legal. Os times que fazem mais sucesso do futebol mundial fazem isso e fazem muito bem. Só que você vai pegar a qualidade individual dos jogadores, é um negócio absurdo. Então, pra mim, pra que isso dê certo no América, acho ousado do Anderson pensar em fazer isso e tal, acho até bacana, mas acho que você precisa ter um elenco bastante qualificado para tentar fazer isso nos jogos com a dificuldade que a gente vai ter na Série A. E aí eu entendo o lado do Ramon, porque não seria de repente uma opção a gente pensar de uma forma mais racional, assim, entender um pouco que o nosso elenco não é tão qualificado quanto Flamengo, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro e coisas do tipo, e tentar jogar naquele feijãozinho com arroz de ter uma defesa bem plantada e tentar, de repente, jogar num contra-ataque rápido, tentar surpreender os adversários e tal, é uma opção também. E eu acho que... Em 2016 nós jogamos assim. Mas o elenco era fraquíssimo, né, Sérgio? É, o elenco era fraquíssimo. Não, é porque é o seguinte, o América não tem nem vai ter um elenco qualificado igual esse time, né, cara? O poder... Então, sim, por isso, Sérgio, eu acho até que pegando então, gancho. Nunca vai ter, nem nunca teve. E todas as vezes que a gente não teve, a gente jogou fechadinho e tomou. Então, sim, Sérgio, jogar mas fechadinho aí, não quer dizer que vai resolver. Não. Mas nem um extremo nem outro, Sérgio. Isso, nem um extremo não. Nem outro, tenta entender. Nem um extremo nem outro. É, jogar fechadinho não quer dizer que nós vamos conseguir os resultados. E jogar desse jeito também não é. Então você vai julgar do jeito que você acredita que é o melhor jeito pra você julgar. É isso. Sim, mas é isso que a gente tá debatendo aqui. Qual seria, mas até onde a convicção... É porque é o seguinte, cara. Se o resultado não vai aparecer, vai ficar naquele lance de convicção ou teimosia. Porque chega um ponto que você não tá funcionando também, cara. Você tem que buscar outras alternativas. E o problema é que com times do patamar acima do América, o América não tá conseguindo jogar, cara. E isso é estatística. Não tem como a gente fugir. Né, o ano passado, o único time maior do que o América a gente jogou na Série B, a gente não conseguiu ganhar. Né, a Série A, eu não vou nem colocar isso. Né, de... Sim, mas não conseguiu ganhar, Sérgio. O problema é o seguinte, que não adianta também. Ah, você então, quer um exemplo? Não, resolve. Sabe o que adianta? Não, só terminar de falar aqui. Não interessa a filosofia. Exato. Se ganhar, tá bom. Se perder, tá ruim. Uai, aí não tem discussão, não. É, mas ninguém discute. Mas é isso que a gente tá falando, adianta. Cara, então não tem discussão. Mas... Então vamos parar de ficar no decadentes e a gente fala o seguinte, quando ganhar, a gente vem cá e aplaude. Quando perder, a gente vem cá e vaia. Não tem argumento. Porque se ganhar tá bom, perder tá ruim, uai. Mas é isso que a gente tá falando. Se o jogo do América jogar, o América não tem que jogar pra ser bonito e implantar uma filosofia. Tem que manter o resultado, cara. E em cima do que o Sérgio falou, infelizmente, pra gente tentar fazer um futebol assim, com o orçamento que a gente tem, cara, é igual o Fernando Diniz, do todo mundo falava da que treinou o Aldax, treinou tá no Atlético Paranaense, né? Isso. Tapas. Isso, tá, né? Tá. É o que todo mundo falando, cara. Será que ele é um cara que tá tentando fazer um futebol diferente, é um futebol total, né? Aquela coisa. Só que é o seguinte, cara, futebol brasileiro é resultado. Você não é a própria dinâmica do futebol brasileiro não permite isso, cara. Porque vamos pegar lá na Europa, você consegue orçamento ter. É só nesse ponto que não, eu... Não, então só terminar de falar aqui. Calma lá, Ramon, fala depois você fala. Vai, Ramon. Porque lá na Europa, cara, os times, renda de TV é o menor orçamento que eles têm. Então eles conseguem, é uma outra dinâmica. Por exemplo, se o time tá na primeira ou na segunda divisão, a oscilação de torcida é muito pequena, entendeu? Aqui no Brasil, cara, os times dependem da renda de TV, até mesmo do mercado, o poder aquisitivo da torcida é menor, então não dá nem para comparar, é uma série de diferenças. Então, muitas vezes, cara, você apostar num jogo que pode deixar um legado lá pra frente, e se não der certo, o prejuízo que você tem é muito grande, cara. Sim. Entendeu? É complicado. Agora, entendeu? Fecha a matraca, Sérgio. Vamos lá. Você tá falando que se não der certo, vai perder e tal, mas quem me garante que jogar no esquema que você tá querendo vai dar certo? Ninguém garante. Não tem garantia. O América é um time pequeno, o elenco é mais fraco, não tem jeito. Vai ser difícil de qualquer jeito, jogando fechadinho, jogando do jeito que o Anderson quer, jogando do jeito do Fernando Diniz, qualquer jeito vai ser difícil. Eu prefiro acreditar numa ideologia e tentar ela até funcionar. Por quê? Porque ele já fez isso ano passado e já funcionou, então agora a gente tem que dar o próximo passo, porque não é mais Série B, é Série A. Claro que tem que evoluir, claro que tem que subir, lógico que sim. Mas você já veio testando esse esquema de jogo um ano. Aí agora, por causa de um resultado ruim no Mineiro, você vai mudar tudo, aí vai dar errado de novo. E aí as mesmas pessoas vão criticar e falar assim, ah lá, ele não tem uma convicção no que ele quer, cada hora ele muda o esquema. Então, essa crítica, só porque perdeu, eu não compro. Me desculpa, aí eu não compro. Pra mim é muito mais importante a convicção. Ó, eu acredito nisso aqui. É desse jeito que eu acho que é o jeito certo de fazer futebol, de que eu vou jogar melhor. Então, você acredita nisso? Vai firme. Ou então eu vou virar e falar assim, não, beleza, você acredita sim, mas eu não. Então eu vou tirar você e vou colocar um outro cara que tem uma filosofia que eu acredite. Vamos lá. Agora deixa eu falar. Os dois em silêncio, por favor. Eu entendo. Quando eu digo que entendo o lado do Ramon, é pelo seguinte, e eu entendo os dois lados, na verdade. Eu acho que essa é a forma que o Anderson escolheu. Eu não acho que ele está errado. E eu acho que ele tem trabalhado isso. O que motivou ele a ficar no América, a gente sentiu isso na entrevista que a gente fez com ele, é muito isso, porque ele sentiu que aqui ele tem um campo fértil para ele tentar fazer isso. Ele deu para perceber que encanta ele tentar fazer o América jogar para frente contra time grandes, e ele achava, sim, que isso ia dar certo. Ele ainda continua acreditando, e eu acho que tem que acreditar e tem que continuar fazendo. É, a parte em que eu acho que o Ramon tá certo, Sérgio, e eu acho que eu te vejo como um cara que entende bastante futebol, eu acho que você vai concordar, é no seguinte sentido. Hoje, no futebol, do jeito que tá, não dá mais para você ter só uma forma eficiente de jogar. E hoje o que eu vejo no América, em algumas partidas, é o América sabe jogar daquela forma ali, que o Anderson diz e tal, e que ele treina, e o América realmente sabe jogar daquela forma. Só que aquela forma de ter mais posse de bola, jogar no campo do adversário, rodar bastante a bola no campo do adversário, essa forma funciona nas partidas em que a coisa caminha por esse lado. E normalmente isso é contra equipes menores, equipes mais frágeis. Aí o América consegue impor essa forma de jogar. O grande problema, e é aí que eu concordo com o Ramon, é que quando o jogo não caminha para isso aí, quando as dificuldades do jogo aumentam, quando principalmente pega um adversário mais forte, a gente vê um América sem saída. A gente vê um América que, quando ele é surpreendido nisso aí, ele não tem outra forma de jogar. A gente pegou um Cruzeiro no Mineirão em que o Cruzeiro veio para cima igual um trator do América. Ou seja, naquele jogo a gente não teve condição de impor essa nossa forma de jogar. O que aconteceu? O América ficou completamente perdido no primeiro tempo. O América não conseguia sair em contra-ataque, o América não conseguia passar do meio campo. O que o Ramon diz, e que aí eu concordo com ele, é que em um contexto daquele ali, igual no jogo do Cruzeiro, a gente tinha que ter uma forma de, olha, aqui não tá dando pra gente tocar a bola na frente, porque eles estão engolindo, eles estão pressionando, deixa eu só terminar, eles estão pressionando a gente, então como que a gente vai conseguir puxar um contra-ataque, fazer de alguma forma pra gente conseguir levar perigo pra eles também? A gente não consegue, a gente só consegue quando o jogo fica favorável pra gente jogar discordo. Do jeito que o Ederson treina. Então agora discorda. No jogo o primeiro tempo do jogo do Cruzeiro, nós jogamos pessimamente. Eu critiquei aqui, critiquei lá no campo e critiquei aqui. O Jair até fez brincadeira disso. Muito mais porque a gente abdicou de jogar. O América ficou dando bicudão pra frente. Não porque o Cruzeiro tava abafando e a gente não conseguia sair. A gente ficou dando bicudão porque não sabe sair dessa forma. Aí é isso que eu discordo de você. A gente não tentou sair no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente tentou sair. E aí nós ficamos fazendo o nosso jogo. No segundo tempo foi o jogo do América, que tentou sair e aí acabou, tomou um gol lá, normal. Tava até melhor quando tomou o gol do que no primeiro tempo. Não acho que foi uma abafa do Cruzeiro que o América não conseguiu sair, não. Acho que foi incompetência do jogador de achar que ia mudar ali e ia resolver. Nesse ponto que eu discordo. Agora pode ir, pode terminar. Não, vai lá, Sérgio, terminei. Não, já acabei, é isso. Não, deixa o Sérgio terminar aí. Não, ô Sérgio, mas aí é que tá, cara. Eu não discordo que esse padrão de jogo seja o ideal, até acho que seja, cara. Mas eu vou pegar até o gancho em cima do que você falou sobre o Cruzeiro. O grande problema é que o América, mesmo ele propondo jogar esse tipo de jogo, ele não tem jogador pra fazer isso, cara. Você precisava ter um camisa 10 que vai ter que ter um cérebro ali pra fazer, distribuir essa bola, a bola chegar, cadenciar. O América não tem um jogador assim. E vai ser difícil contratar no mercado. Não tem, eu não sei qual time da Série A teria um jogador assim, cara. Né? Você pode ver até o Grêmio, que, na minha opinião, foi o time que jogou melhor o ano passado. Não tinha tinha um Luan desequilibrando, mas não tinha um camisa 10, aquele cara que subiu. O Corinthians foi campeão, o Rodriguinho, né, fazia isso e tal, mas, né, não é um jogador assim. O Rodriguinho é um bom jogador, mas devido ao que tem no futebol brasileiro, ele se destaca, mas a gente viu, né, jogou na América, não é um cara assim muito acima da média. Então, o que eu vejo, cara, é que muitas vezes você vai querer fazer um padrão de jogo, o que eu vejo é o seguinte, tá, eu tô tentando fazer esse padrão de jogo, mas infelizmente eu não tenho as peças para isso. Será que ele vai conseguir fazer essas peças jogar no padrão de jogo dele? Ou se eu talvez, bom, talvez a minha ideia seja legal, mas eu não tenho peças para fazer esse padrão. O que eu posso fazer para mudar meu jogo em cima do que eu tenho para pôr em campo, cara? Eu vejo que passa muito por aí, porque, sinceramente, eu não vejo o América com um time para fazer essa bola rodar, girar, né? Não sei, eu acho um plantel muito limitado, e é limitado porque a gente não tem dinheiro para contratar. Não, eu acho que é possível com este plantel, com alguns reforços, fazer esse tipo de jogo, sim. Não vai ser um jogo de Barcelona no Campeonato Brasileiro mesmo, não. Vai ser um jogo de América no Campeonato Brasileiro. Sempre vai ser. Só que com vitórias pontuais ali, que você consiga se manter num patamar que é o que a gente espera, de não ser rebaixado. Eu acho que isso é possível, sim. Com esse elenco e com alguns reforços pontuais. Eu, na verdade, eu tenho certeza que é possível contra times inferiores. Contra times superiores, a cada derrota que a gente está tendo dessas aí, dessas que o Anderson tem acumulado aos montes, a minha dúvida aumenta. Se vai ser possível a gente jogar dessa forma contra um Corinthians lá, contra um Flamengo, contra um Grêmio, a minha dúvida só vai aumentando. Que é possível jogar dessa forma? É, só que depende sempre do adversário. E claro, aí a minha preocupação é quando não encaixa isso aí. A gente vai saber jogar de alguma outra forma? A gente vai saber ter outra saída? A gente vai saber surpreender o adversário de outra forma? Mas jogar recuado como time pequeno, qual é a chance de se dar bem contra um Grêmio lá, contra um Flamengo lá? Também não existe, cara. Entendeu? O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Com as peças que nós temos, o time reduzido, mais fraco do que nós temos, não tem jogo fácil mesmo, não. Então eu prefiro acreditar na minha convicção do que ficar tentando cada jogo fazer uma coisa diferente. Mas você tá entendendo de uma outra forma. Você tá entendendo como entrar recuado. Eu estou dizendo ocasiões em que você entra para fazer o seu jogo e é surpreendido por um adversário mais forte e aí você fica naquela de ficar mais encurralado. Eu não estou dizendo de já entrar recuado. Eu estou dizendo de quando você é surpreendido. E aí quando a gente é surpreendido, a gente não está tendo saída. Claro, e é isso. Não. Tem que melhorar, sem dúvida que tem. Sim, aí mesmo. O jogo contra o Atlético, você acha que nós ficamos encurralados? Não, mas aí... A gente não conseguiu passar as bolas, não é isso? A gente não teve qualidade... No jogo contra o Atlético, para mim, a gente não teve qualidade para diante de um adversário que tava mal, mas que é um adversário de Série A, a gente não teve qualidade de fazer o nosso tipo isso. de jogo encaixar. A gente dominou as bolas, a gente tocou, mas a gente não ofereceu perigo nenhum para eles. É verdade. É uma posse de bola inoperante, porque você tem a bola, mas não ataca o adversário, você não produz, entendeu? Você não chuta, você não finaliza. Né? Aí é que tá, certo? Porque mesmo você falando, se o América jogar recuado com o Grêmio lá, a chance de perder é grande, se jogar pra frente também, a chance de perder é muito maior, cara, porque é melhor. Não, aí torcida empolga. Mas é, Sérgio, se você for pra cima do... Concordo, não. Lógico que é, Sérgio, você vai dar mais espaço, cara, é óbvio que é. Se o América tiver a posse de bola, a chance do Grêmio fazer um gol é menor, que a bola tá com a gente. Então, só aí eu já desmonto de verdade. Então, vou te dar um exemplo. Quanto ao Atlético, nós tivemos mais posse de bola, tomando 3 cocos. Nós tivemos 51 a 49, Ramon. Pronto, e tomando 3 gols, Sérgio. 51 a 49 e 2 lances de bandeirinha. Não... Tá, mas o que o América não produziu não é de chance pra fazer gol no Atlético? Ok, mas não foi isso que determinou os 3x0, só. Vou lembrar agora. Não foi essa posse que determinou os 3x0. Deixa o Corneta falar. Não, mas o América marcou. Deixa o Corneta falar. Ele tem um gol anulado nosso. Tanto marcado, ele marcou. Não, beleza. Mas quantas defesas o Vitor fez? Quer dizer, o Atlético, querendo ou não, cara, o Atlético teve mais chance de fazer gols com o América. E o em 2016, quantos jogos... Ué? Ah, cara, a gente também, bicho. A gente deu um chute, a gente foi dar um chute a gol no segundo tempo, cara. Em 2016, quando os jogos. Olha só. Deixa eu só falar um negócio aqui. Não, só concluir isso aqui. Então vai. Do jeito que o América estava jogando contra o Atlético, a probabilidade da gente perder existia. Mas de ganhar também e de empatar também. Com bandeirinha, não existia probabilidade. E aí nós tomamos 3x0. Então, aí eu vou discordar nesse ponto. O lance das bandeirinhas mudou o jogo completamente, cara. Eu só vou discordar de você em um ponto do que você falou. Você diz o seguinte, e para mim diz de forma acertada, que jogar na retranca não quer dizer que vai ser mais fácil vencer e tal. E aí você falou assim, jogar contra o Grêmio lá, se você jogar para frente e tiver mais posse de bola, a chance de você vencer é maior. Também não, da mesma forma. Não, disse isso não. Então eu entendi errado, mas... você disse que ter mais posse de bola, o outro time não vai ter tanta bola no pé, a chance dele fazer gol é menor. Não necessariamente. Tem times que, inclusive, preferem que você tenha mais posse de bola verdade. E que você jogue no campo dele. O Corinthians do ano passado foi campeão muito exatamente. O Corinthians sim, gostava sim. que o adversário dominasse, tivesse um falso domínio da partida, ele ia lá e metia um gol no contra-ataque. Claro, então, as duas formas, o ponto da nossa questão é o seguinte, não existe a forma ideal de se jogar futebol. Existe a forma mais adequada ao seu elenco e existe a forma em que você vai treinar, aperfeiçoar e vai chegar isso. nela. Só que para mim, hoje, no futebol de hoje, não dá para se ter só uma forma de jogar futebol bem treinada. Você precisa ter outras saídas para não ser surpreendido. Essas outras saídas que eu não estou enxergando no América. Ô, Alisson, pegando esse gancho... Você enxerga isso? Hã? Em que outros times você enxerga isso? Não, eu vou dar um exemplo aqui, então. O Barcelona fez um jogo contra o Espanhol, tava perdendo de 1-0 até os 40, campo encharcado, ruim pro Barcelona. Cara, o Barcelona foi dando chutão com força e empatou, cara. Quer dizer, o Barcelona mesmo, que a gente enche o olho, contra o Paris Saint-Germain naquela virada histórica, os caras foram pra cima e fizeram um padrão de jogo totalmente diferente do que tava acostumado. Eu acho que você tem que... Não, mas tudo bem. Eu vi o mesmo jogo do Barcelona. Não, não, não. No final ele foi pro Abafa fazer gol no final. Não, não. Foi pro Abafa, foi pra cima. Eu acho que foi, Sérgio. Para, o jogo do Barcelona cara... é de Abafa, Ramon. Não, mas eles tocam a bola, Sérgio. Entendeu? Eles têm espera... tocam a bola, mas muito mais ofensivo, hein? Não, Sérgio, não foi, cara. Então tá bom. O problema é o seguinte, cara. Aí a gente fica no dogma. Só existe um jeito de jogar, uma verdade absoluta. Não, não, não. A verdade... Eu tô falando o contrário disso. Tô falando o contrário disso. É, no que você acredita. E não você ficar procurando alguma cara, coisa mágica. Quando a gente acredita numa coisa que não funciona, vira dogma, cara. Não, o América, o futebol que o América joga contra time de Série A, times maiores, não funciona. Você que é o caso estatístico, tá aí pra provar, cara. Não isso, funciona. A sua estatística é um jogo contra o Inter. Não, não. Atlético. Então, é só isso. 2000... Estatística. Não, mas é o que tem. Aí, não, claro que é, ué. Todos os jogos contra os times grandes do Brasil, ué. Não, isso em 2016 não era esse esquema de jogo. Aí, era o esquema que vocês queriam. Era o esquema que vocês pediam. Não, não. 2016, você pode. Não, sim, 2016, você pode pegar aí quantos jogos a América perdeu tendo posse de bola, que a gente brincava. Nenhum. O jogo para em 2016, nós jogávamos assim, segura lá atrás, bola no Maicon. Esse era o time do não. Anderson de 2016. Sérgio, faz um levantamento aí, Sérgio. Faz um levantamento aí. Ô, Sérgio, eu acho que, mais uma vez, você está interpretando errado. Você falou, é o esquema que vocês querem. Eu estou dizendo, mais uma vez, que eu só acho que a América tem que ter alternativas. Então, só para deixar claro da minha parte, este esquema retrancado não é o esquema que eu quero. Então, antes que tenha mais problema de interpretação, ótimo. Não é. Então vamos lá na interpretação estatística. Tá, deixa eu só terminar aqui. Só para dizer. Deixa eu só terminar aqui. Só para a gente ter um ponto lá e um ponto cá, volto a dizer, tentando dizer o português mais claro do mundo. Essa não é a forma que eu quero ver o América jogar, na retranca. Não é. Eu só acho que em alguns momentos ela vai acontecer e vai ser preciso. Então, claro. Falei, deixa eu só terminar, Ramon. É que você tá falando só por você, Márcio. Deixa o Ramon falar dele também. Não, mano. Mas deixa eu só citar um negócio aqui. Em 2016, quando o Anderson chegou, que o time era uma draga, com um elenco horrível, a gente conseguiu vencer, só para dizer que esse esquema consegue vencer partidas sim. A gente conseguiu vencer um Santos, se não tô enganado, o Grêmio e tal. A gente conseguiu, inclusive, um pouquinho de recuperação que a gente teve, foi jogando a retranca do caramba. Então ela pode sim funcionar, assim claro como pode funcionar jogar pra frente. Mas quem disse que não pode? Ô Sérgio, aí é que a gente tá falando, velho. Você vai ter que adaptar. Ô Sérgio, a gente tem que adaptar o esquema que você vai jogar de acordo com o seu adversário, cara. Entendeu? Vamos fazer o seguinte. Sabe como é que a gente pode comparar? A gente pode comparar assim, ó. Na hora que terminar o Campeonato Brasileiro, nós vamos pegar lá quantos jogos o América ganhou nesse esquema e quantos perdeu. E vai comparar com 2016, quantos jogos a gente ganhou e quantos jogos a gente perdeu. Aí você vai ter uma base legal pra você comparar. Até aí, não dá pra comparar. Mas se não ganhar, Sérgio, não vai dar nem pra comparar, porque se o Anderson emendar 5, 6 derrotas, aí ele vai cair, cara. E vai ter que cair. Porque, infelizmente, o futebol é assim, cara. Ok, eu discordo desse jeito de pensar futebol, Ramon. Eu acho que mas no Brasil, Sérgio, Não, cara. Você me dá o direito de discordar do jeito que o Brasil funciona? Eu discordo. Não? Eu acho que a gente tem que manter, independente disso, você tem que ter convicção. Ou você fala assim, ou você fala hoje assim, ó, o Anderson não me serve, vai embora. Ou não é depois, que já tá no meio do campeonato, fala assim, ah, não, agora não me serve mais. Tá errado esse jeito. Mas isso não é só Brasil, não. Quantos jogos o Luxemburgo ficou na rede do... Primeiro, então, tá errado na minha opinião, Renato. Não. Ah, mas aí é opinião, Sérgio. Aí é opinião. Claro, mas Sérgio, mas peraí. Mas olha interessante. Aí, Sérgio, você tá entrando na questão que a sua opinião vale e a nossa não vale. Então, quer dizer, não, sua opinião, a nossa não. Não, peraí. Eu não tô desqualificando a sua opinião, não, hein? Eu tô dizendo que a minha é essa. Ué. Não, beleza. Mas não, a gente discorda. Eu acho que a gente tá brigando por uma coisa que, no fundo, todo mundo deve pensar quase a mesma coisa. Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o América, mesmo tendo esse padrão de jogo do Anderson como padrão principal, como aquele que a gente acredita pro ano, como aquele que vem desde o ano passado e como aquele que a gente tem sim que tentar colocar em campo, mesmo na Série A, mesmo assim, você acha que o América precisa evoluir algumas outras formas de jogar para caso ele seja surpreendido em algumas partidas? O Alisson... É claro que precisa evoluir. Precisa evoluir até individualmente, por exemplo. O que aí agora eu vou trazer um pouco pro jogo que a gente tá aqui para analisar. O que o Marquinhos fez na sexta-feira... Sérgio, só dando uma zoada nisso, o jogo foi tão ruim que a gente tá falando. Não, mas aqui, o que o Marquinhos fez ou tentou fazer nesse jogo é o que eu espero de algumas peças do América. Sim, dele também. Quando você tá nesse abafa, você tá tocando a bola e não tá conseguindo passar a linha, você tem que ter uma jogada individual que você consiga quebrar aquela linha para exatamente o jogo se movimentar. E o América contra o Atlético, por exemplo, não conseguiu fazer isso. Agora, anteontem contra o Tombense, conseguiu em parte e tal. Então, isso precisa evoluir, sem dúvida. É claro que você vai ter momentos do jogo que você vai recuar um pouco, você vai avançar um pouco. Claro, isso é óbvio. Só que o seu jeito de jogar é que tem que ser pensado assim, ó, eu jogo com a posse de bola, ponto. Esse é o meu jeito de jogar. Eventualmente eu vou dar um bicudão pra bola lá porque precisou, mas o meu jeito principal de jogar é com a posse de bola, é isso que eu acredito. Tá vendo aqui, como que a gente tá mais concordando do que discordando? Só que a gente fica num furdunço, vira feira, e aí nem a gente mesmo consegue se entender. No fundo a gente tá pensando razoavelmente parecido. Mas o grande problema é quais jogadores que a gente tem no nosso elenco que tem a qualidade, Marquinhos? O problema é que do Marquinhos a gente pode esperar um cara que passa pelo Cruzeiro, pelo Inter, um cara mais gabaritado. Então, mas eu acho, Ramon. Só terminando aqui. Por exemplo, vocês esperam alguma coisa do Renan Oliveira? Acima do que ele joga? Não, nesse sentido não. O Wesley que tá vindo, pode até nos queimar a língua, mas o Wesley é um cara que já vem numa década. Não é só do esporte, é um cara que já tem. Né, já tem vindo mal. Tomara que jogue bem, mas vocês esperam muita coisa do Wesley? Tudo do bem, Wesley, cara, eu também espero. Do Wesley acho que dá para esperar, se vai vingar ou não sei, mas que ele tem futebol para ser uma peça para qualificar o elenco, ele tem, se vai funcionar, não sei. Mas não vem mostrando, né? Mas pode não ser o caso do Bill também, pode ser o caso do Bill, que tinha feito um gol no campeonato catarinense aqui, foi muito bem. Beleza. Todo jogador, mas, por exemplo, eu parto do princípio do seguinte, Ramon, todo jogador que um dia já foi muito bom e que tá igual o Wesley com 30 anos, eu parto do princípio que ele pode recuperar o futebol dele, se vai ou não é outra coisa, mas que pode, pode. Eu não sei, cara. Eu acho que quando o cara já tá nos 30, a tendência já é cair. Até meio questão física, mas tomara que dê certo. Agora, o Serginho tá também boa. É um cara... Eu tô com 32, tô inteirão aqui, ó. É, isso que você acha, né? Aqui, o Serginho, cara, eu tava conversando com o primeiro que é santista, ele falou que é um Zé Love, cara. Tomara que não seja, né? Mas então, eu acho que o grande problema é isso, cara. Às vezes, esperar de jogadores também que não vão render, cara, o que já mostraram que não vão passar disso é meio complicado. Por isso que você tem que tentar adaptar, cara. Eu não sei, bicho. Eu acho que o futebol é questão da dinâmica, né? Não dá pra você ter um padrão só de jogo. Você tem que estudar o adversário e tentar fazer de acordo com o que você tem também para o humano, né? O que você tem de material humano para trabalhar, cara. E o nosso é limitado. É por causa que você usou de orçamento também. Sim. Deixa eu botar uma outra polêmica aqui. Eu tava aqui pensando também em falar do Marquinhos. O Sérgio falou muito bem. Gostei da primeira parte. Pra mim foi o único ponto que deixou alguma esperança nessa partida de ontem, de sexta. A única coisa que valeu a pena assistir um pouco foi o Marquinhos. Por quê? Marquinhos é um jogador que vai também ter hora que vai trombar na bola, tem hora que ele esquece a bola, corre mais do que a bola e tal. Tem suas falhas técnicas lá. Mas ele é o cara que tenta um drible, ele é um cara que tenta uma passagem diferente para a linha de fundo, ele é um cara que tenta uma finalização também. Então ele é o cara que traz esse diferente que o Sérgio citou muito bem, que é o diferente que quebra linhas de marcações que estão bem encaixadas. Ele ontem fez por onde? De repente, se a gente tivesse ali 4 jogadores com esse espírito do meio para frente, os gols sairiam, a coisa sairia, conseguiria quebrar a defesa da Tombense. Então, ok. Mas a pimenta que eu quero jogar aqui, e eu acho que o Sérgio vai ser o primeiro a discordar de mim, é que ontem, sexta-feira, eu fiquei pensando no seguinte: o Marquinhos entrou assim, cara, estreou dessa forma. E aí enche a gente de esperança de ser um jogador que vai tentar jogadas diferentes nas partidas. Aí eu fiquei lembrando, Ailon estreou esse ano e nas 2 primeiras partidas nos encheu dessa esperança, porque partia para cima, tentava o drible, tentava jogadas diferentes, passadas rápidas e tal. Encheu a gente de esperança com jogadas criativas, Ailon. Serginho estreou na primeira partida, encheu nossos olhos com jogadas criativas, participando de jogadas de gol e coisas do tipo. Marquinhos, sexta-feira, a mesma coisa. E aí eu fiquei pensando, será que depois de algum tempo, com treinamentos e essa forma de jogar que a gente impõe aos jogadores, será que não é isso que tá minando a criatividade desses caras, não? E aí será, o meu medo foi que isso passe a acontecer também com o Marquinhos. Depois de uns 3-4 jogos, depois de um mês treinando, ele vire mais um desse futebol burocrático de tocar, até achar que alguma coisa vai acontecer. Sérgio, pode me metralhar aí. Só comenta, Sérgio, foi exatamente a pergunta que me mandaram aqui do WhatsApp lá do grupo. Pode falar. Não, era só isso mesmo, só eu pegar o gancho que me perguntaram isso aqui. Tá, foi até o gol. Primeiro eu queria dizer que é por isso que eu falo que tem que ter no mínimo 5 jogos. Exatamente por isso. Porque não é porque o cara foi bem num jogo que já é a solução. E o inverso é a mesma coisa. Não é porque ele foi mal que não vai resolver e tal. Exatamente por isso, quando eu falei de 5 jogos, é um mínimo para que você tenha uma opinião um pouquinho mais abalizada para você avaliar. O Osman teve aí para provar isso, né? Exatamente. Agora, eu não acho que... a forma de jogar do Anderson eu acho que não tem nada a ver. Não consigo entender um técnico falar assim, ó, você não vai driblar. Não, não existe isso. Pelo contrário, o drible é a hora que você faz a quebra da linha. Então todo treinador quer que o cara drible e resolva, é óbvio. Pergunta do Glauco foi até assim, ó. Acha que a ideia do jogo do Enders pode estar sufocando o talento oculto? Ele ainda colocou com uma interrogação, uma exclamação dos atletas em campo e pode jogar? Grato, Glauco. Tá aí, Glauco, sua pergunta. Mas vai que. Pode ser, ué, não sei. Eu não tô no treinamento pra saber. Mas eu acho que não faz nenhum sentido. O que eu acho que faz falta um pouco de determinação, sim. Mas isso é dos jogadores. Opa, peraí, deixa eu tentar. Precisa de ter alguém que fale assim, ó, esse jeito não tá funcionando aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisa diferente pra coisa mudar. Falta um cara, camisa 10. Isso é muito mais dentro do jogo do que no treinamento, ou mesmo o cara ali, o técnico na beira do campo gritando. Então... O que você falando, então, falta aquele cara, joga o jogo, manda a bola pra mim que eu vou arrumar o que tá acontecendo. O cérebro, né? O cara. Tipo o Irênio, o Irênio era, o cara cadencia o jogo. Chama o jogo pra ele, né? Problema é que vai ser difícil arranjar um cara assim, né, cara? Mas não precisa de ser um cara assim que resolva o tempo inteiro, não. Mas se você tiver algumas pessoas que tenham um pouco dessa capacidade, mesmo que esporadicamente, você consegue ir resolvendo. Por exemplo, o Ailon, igual o Alisson falou, já fez um pouco disso. O Zerginho fez no outro jogo. Agora o Marquinhos fez. Se sempre eles forem revezando e fazendo isso, a coisa pode ir funcionando, né? Justamente nesse ponto. Que às vezes é isso que a primeira discussão que a gente teve foi baseada mais ou menos nisso. Às vezes a gente pensa o jogo e pensando assim, o cara que vai desequilibrar para mim é o Serginho. E às vezes na dificuldade do jogo, o adversário bota uma marcação individual no Serginho ou coisa do tipo. E aí tem que aparecer outra figura para ser o protagonista naquele jogo e a coisa assim vai fluindo. Os times que costumam ter bom desempenho é porque não tem uma arma só. Não tem só um camarada que vai ser sempre o principal. tem várias armas. Um dia uma funciona mais, outro dia outra funciona mais e tal. A gente precisa até isso. Hoje a gente ainda não tem. Agora, teve uma hora que o Ramon falou da questão dos jogadores. Eu acho que a gente também, no elenco, nessa parte eu tô pegando um pouco mais leve, porque eu acho que ainda tá sendo montada. Acabou de chegar o Marquinhos, que pra mim é um cara que tem potencial pra, de repente, ser um titular no ano. É o cara que não vai fazer raiva nunca na gente? Não, não é. Vai fazer alguma raiva na gente ao longo do ano. Mas é um cara que tem capacidade pra ser um titular da América na Série A. Tá chegando agora o Wesley, que vamos torcer bastante pra não ter lesão, para conseguir entrar em ritmo de jogo, para conseguir render o que sabe. Se conseguir, é uma peça importante ali para ser volante. É, o América parece que tá correndo atrás de outro atacante aí pelas pontas e tem que correr mesmo. Então eu acho que na parte então, Rafael do elenco, Moura. Eu ainda não tô analisando como o elenco tá fechado. Eu acho que ainda estão chegando algumas peças e até interessantes aí. É, então tem ainda alguma coisa a se trabalhar. Talvez a gente tá vivendo um momento mais crítico desse ano, que é o momento em que essas peças que estão chegando ainda não estão a ponto de bala de render o suficiente, e aí a gente está passando muita dificuldade por isso. De repente, quando entrar todos esses caras e quem ainda vai chegar, a coisa engrene de uma forma que a tendência seja só subir. Pode falar, Ramon. E é um negócio interessante, né? A Chapecoense, por exemplo, monta alguns times competitivos e só com renegado, né, cara? Sim, e é só meio que o caminho que a gente tem que fazer. Clube que não tem muito... porque não tem dinheiro. Tem que fazer isso. Tem que trazer agora, o Wesley. A Chapecoense conta com o fator campo também, que é foda pra eles, né? Claro, o estádio deles é pequeno, põe 5, 6 mil, dá uma pressão tremenda. É o time que a cidade abraça. Tô falando isso, é só pra, às vezes, as pessoas também entenderem a dinâmica da Chapecoense, né? Que, às vezes, as pessoas pegam a Chapecoense pra ser um exemplo pra gente, mas é um pouco complicado a situação da Chapecoense, né? Não tem nenhum adversário maior no estado, ele é do nível do Figueirense, do Avaí, a gente tem aqui Atlético Cruzeiro, né? É só pra meio que dar uma situada aí pro pessoal também não pegar, mas se a Chapecoense fica, não, beleza. Ela pega renegado, mas, né, tem uma outra, é uma outra dinâmica, né, uma outra situação. Sim. Aqui, só pra gente tentar dar uma voltada no jogo, um outro ponto que me chamou a atenção no jogo de sexta é que a gente tem aqui reclamado repentinamente da questão da ofensividade nossa, né, que não tá funcionando muito bem, mas no jogo de sexta, a nossa zaga deu umas batidas de cabeça, principalmente na saída de bola, que foi um negócio medonho, bicho, foi a primeira vez aí em um ano, talvez, em que eu senti insegurança mesmo na nossa defesa. O que vocês acharam disso? Eu acho que o time inteiro deu essa instabilidade. O Zé Ricardo, que é um cara que a gente só tem elogiado esse ano inteiro, todos os jogos, errou uns lances bizarros lá. Então, eu acho que é mais isso. Aquela noite fora da curva. Nada dá certo. A verdade é que sexta também foi um jogo fora da curva. Talvez tenha sido a pior partida que o América fez nos dois últimos anos, né, cara? Um dia que isso ia ter que acontecer também, né? O foda sabe o que é, cara? É porque a gente tá no vestígio ainda, tá no rescaldo da derrota pro Atlético. Se não tivesse perdido pro Atlético, ia ser, gente, né? Tá, exato. Dava um desconto. E né? Então, né? Foi jogar mal pra jogar, mais cedo ou mais tarde, né? Eu acho que também entra... Você acha que o time também pode estar meio que pressionado pra jogar melhor também? Os próprios caras, pô, a gente pode render mais... foram os próprios atletas, não vencer clássico e não vencer times grandes Série A, isso já tá incomodando eles com toda certeza. Isso é um negócio que com toda certeza tá mexendo com eles, e eles, desses, o time até pegar o Cruzeiro, tava vencendo todo mundo. Então, com certeza, passou na cabeça, igual do Anderson, do pessoal de lá, uma coisa do tipo assim: nós vamos ter o Cruzeiro daqui a duas rodadas sem o Atlético. Um dos dois nós vamos vencer, de todo jeito. E aí não deu pra vencer nenhum. Então essa pressão vai aumentando. Não é nem só... O América não é um clube que tem uma torcida a ponto de ter uma pressão grande e tal. Mas os próprios caras se pressionam. Eles são profissionais, eles querem vencer, eles se pressionam quanto a isso. Claro. Né? Agora, um outro ponto que eu queria falar sobre o jogo, que também me chamou a atenção, e eu acho que... O Corneta tá aí ainda? Ou não? Outro ponto sobre o jogo é o Glauco, goleiro, porque eu queria fazer um elogio aqui pra ele, porque nos dois primeiros jogos que ele atuou, ele passou muita insegurança, e foi justamente no clássico que é o jogo mais difícil e que tava todo mundo com o pé atrás com ele, em que ele conseguiu reverter isso aí, já passou mais segurança. E nesse jogo contra a Tombense também, achei que ele foi bem. Nas bolas recuadas, para ele sair jogando com o pé, ainda é um temor, assim. Ainda dá aquele frio na barriga. Mas dentro, debaixo das traves, ele tá jogando bem. Tá fazendo o papel dele, o papel que um reserva tem que fazer. É, eu ainda quero ver mais dele. Eu acho que ele pode evoluir mais ainda. Eu acho que ele ainda titubeia às vezes. Mas é que ele tá melhorando, evoluindo, sem dúvida. Mas aí, até pela própria inexperiência, né, cara? Tá chegando um profissional agora. O Matheus mesmo, quando ele entrou no gol do América, ele deu umas, né, umas vaciladas, umas titubeadas, mas eu acho que ele vai ser um bom goleiro, cara. Eu acho que... Mas o Glauco é novo, assim? O Glauco não é daqueles que já é reserva há 500 anos, não? É o Glaicon. O Glaicon que é 500 anos que saiu. Tá. Era o Zoinho. O Zoinho ficou um ano sem jogar que rodou. É. O Glauco tem quantos anos, você sabe? Ele era 20. Ele é da base, 20, 21 anos. Acho que não tem mais que isso, não. Tem 21, ele tem chance de evoluir para se tornar um goleiro interessante não. ainda. Esse goleiro do Palmeiras mesmo, esse cara tem 36, 37 anos, cara, como é que ele chama? O cara sempre jogou em times menores e é um cara que tá fechando gol, bicho. Jailson. Glauco tem 23, né? É, o cara é novo ainda. É, pra goleiro tá bem novo ainda. Tá. Deixa goleiro, eu ler aqui. Goleiro é um negócio interessante, né, velho? Ele vai ficar bom mesmo depois dos 30, né? Ao contrário. Deixa eu ler duas participações aqui. O Adolfo manda um boa noite, fala que ninguém comentando nada, tenso. Ah, comentário aqui do bate-papo, né? Não vi o jogo, só a narração do grupo. E ouvi os 5 minutos finais da Itatiaia, quando após o jogo o Thiago Reis preferiu não comentar. Foi isso mesmo? O Adolfo, o jogo foi bem ruim, velho. Bem ruim mesmo, das duas partes. O Sérgio falou bem no início. Tanto da América quanto da Tombense, foi um jogo difícil de assistir. O Glauco Valério manda aqui que o Anderson tem uma ideia. O plantel não é lá grandes coisas. Mas os caras dentro de campo podem e deveriam fazer algo diferente. Sim, concordo, mas eu acho que é isso que está se tentando, né? E tem que dar um pouco de tempo também para ver se isso vai funcionar. Mas aí, cara, eu vou pegar no negócio do. Aí eu vou concordar com o Sérgio, vai cara. Vai pegar o negócio de quem? O seu, danadinho. Ui! Vou pegar o seu, danadinho. Mas, ui! O chupeta aqui é o Alisson, não sou eu, não. Não, é o Sérgio que tá me substituindo aí no disco chupeta, velho. Não, sai fora, rapaz. Aqui. Mas aí, cara, tem que. Aí o jogador também tem que cumprir o que o treinador fala, né, cara? Porque senão perde comando. Aí, não, o cara tem que ir lá e cumprir. Você tem uma função tática, você tem que jogar em cima disso. Né? É lógico que você pode chamar a responsa jogar o jogo pra ele, mas dentro de um esquema, dentro de uma função, cara. Não, mas eu acho que o Glauco tá querendo dizer é um pouco aquilo que até ele te perguntou e tal, de um pouco de ousadia ali pra poder tentar resolver um lance e tal pra mudar um pouco o jogo, acho que é isso. Ousadia, é aquilo que nós falando. Ia ter rabo, cara. Como é que é, Maguxo? Ousadia? Neusaldina. De lagartixa sem rabo, velho. O Samuel Avelar manda aqui que foi difícil de assistir o jogo. Rolou um temor do que pode acontecer nesse ano. Mas concordo, não, pode ser um dos momentos mais críticos que o time pode estar passando no ano. Marquinhos e Glauco foram bem. Tem que ter cuidado, Samuel, pelo seguinte. O América venceu aí algumas... na verdade, todas as partidas contra os times do interior, com exceção dessa. E empatou uma, né? O RT. Estamos com o RT e Tombense. Não, empatou ontem também, isso. Mas aí a gente não pode... na verdade, nem perdeu ontem, né? Empatou. Ou seja, a gente está invicto contra o time do interior. Então, da mesma forma que não se pode ter euforia quanto ganha de uma Caldense, de um Tupi, de um Boa... também não tem que haver desespero ou temor quando não se consegue ganhar do Tombense. O futebol foi muito ruim, mais do que o resultado, o futebol deixa com um pouquinho mais de temor, sim. Mas ó, também, gente, lembrar da Tombense. A gente não pode pegar o Campeonato Mineiro nem como parâmetro para se sair atropelando os times do interior é porque a gente está bem, mas também não pode, no primeiro tropeço jogando mal... começar a ter temor sobre a Série A. Não pode ser significativo, nem tanto pro bem, nem tanto pro mal. Tem que sim ficar atento à questão do desempenho. Eu me preocupo mais com os resultados na sequência contra os times grandes, porque são esses os adversários que teremos na Série A, do que com um tropeço desse contra a Tombense. O que vocês acham? Aí a Tombense, vão lembrar que é o melhor time do interior, a Tombense há anos, né? É o que mais dá trabalho pra todo mundo. O RT, meu filho, o RT chega na semifinal direto. Esse ano a Tombense, não, ela estaria fora da zona de classificação, hein? Era a Cruzeiro, a América, a Tupi e não, quem não. mais? Não, não, Tombense está em quarto. Ah, ela está em quarto, verdade. Está em quarto. Ela passou o Atlético, empate. Federação Mineira está em terceiro. O Atlético está em terceiro, porque o Atlético empatou também. Sexto, meu filho. O Tupi estava entrando em terceiro, não? Não, estava entrando quando ele estava ganhando, mas ele não ganhou isso, do Atlético. Aí o Atlético seria o quarto, não era isso? Não, a tabela hoje é Cruzeiro, América, Atlético, Tombense, Patrocinense, Boa, Tupi em sétimo e Vila Nova em oitavo. É, com a vitória que o Tupi ia pro terceiro, é isso mesmo, tá certo. É, mas eu lhe garanto que o Atlético não ganha do Cruzeiro, por exemplo, a última partida. O RT tá em qual? Ah, cara, é clássico, bicho, eu não sei. O RT tá em nono. Mas o campeonato, né, tá muito embolado também. Ela ganhar um jogo, ela vai e passa pro sexto, quinto, tá muito embolado. O cara da Itatiaia já falou que na última rodada tem enorme chance de ter time com chance de cair e de ser classificado na última rodada. É só o Cruzeiro que tá numa boa, na verdade, né? A gente também já tá classificado, não? É, tá. Não, mas o Cruzeiro não vai perder esse... Não, mas o Cruzeiro não perde o primeiro lugar mais, né, cara? São 8 pontos pra gente. Não, ele tem que ganhar a próxima. Mas o que acontece, cara, o parâmetro mesmo que assusta a torcida, é que, voltando aqui, é o clássico no Mineiro, o parâmetro mesmo é o clássico, né? Agora, é complicado, cara. Eu acho que teve os fatores da arbitragem, quanto, né, o Atlético, que levou a derrota, beleza. Mesmo achando que o América não fez um futebol pra ganhar, né? Mas talvez não merecesse a derrota, beleza, concordo. Agora, o Cruzeiro, bicho, é um time muito qualificado, né? Apesar que não vou esperar quinta-feira, Cruzeiro também, que até agora não pegou nenhuma barra, né? Vamos esperar contra o Racing. Mas, querendo ou não, bicho, a gente tá fazendo o papel esperado. O América também no Mineiro, vocês não acham, não? Acho que de resultado, sim. Sim. De desempenho, eu acho que tem que evoluir para encarar a Série A. Eu acho sim. Não, claro, futebol, né? Nós não temos. Eu já falei isso antes. Nós não temos adversário no interior. Nós somos melhores do que todos do interior. Mesmo tendo um resultado igual o de sexta, de empatar com a Tombense, jogo horrível. Se for olhar os desempenhos das duas equipes, o América tem sido sempre melhor. Contra Atlético e Cruzeiro, eu acho que são dois pontos que a gente tem que levantar. Primeiro, o primeiro tempo contra o Cruzeiro, que foi abissal, e ali eu aceito todas as críticas. O segundo tempo, acho que foi um jogo normal, o Cruzeiro venceu, normal também. Contra o Atlético, os dois lances do Bandeirinha determinaram o jogo, na minha opinião, igual a gente já falou aqui no dia. Então, tirando essas duas ressalvas, eu acho que a gente tá fazendo o nosso campeonato. Agora, é aquela crítica que o cara fez no seu texto, o Alisson. Precisa de mais jogos pra gente, né, ter certeza de que o América tá mal contra times grandes mesmo ou não. Tá, tem pouco ainda pra gente analisar. Sim. Vamos votar no Bale do Colatina. Só cortando aqui, o Fernando Leal fechando o gol aqui contra a Ponte Preta, hein? Fez uma defesaça agora. Melhor goleiro da América. E uma coisa eu vou falar, tá? A gente tá pagando caro pra ter botado o João Ricardo no jogo do Cruzeiro, viu? Não era pra ter jogado, cara. Mas ele não jogou, culpa, não. Jogou bem, cara. Mas não voltou depois, não, né? Não. Beleza. Foi uma forçada de barra no cara. Tá. Verdade. Pode ter sido, mas... Atleta que não tá pronto pra jogar, você não adianta, não, cara. Mas, cara, você também não acha que agora era a hora também de pôr o Glauco pra jogar? Até mesmo pra ver se ele segura a onda, né? Quando emprestaram o Fernando Leal, a fala era essa. Se tem um momento pra botar o Glauco, é agora, velho. Já tava numa posição boa na tabela, né? Tá mais seguro, o cara já joga, entra com menos pressão. Sem dúvida. É complicado, Miguxo. Eu vou te falar que o que o Glauco tem jogado aí nessas duas aí, eu arrisco a dizer que se ele fechar o primeiro turno pra gente, é até uma boa, velho. Porque ele não tá mais comprometendo mesmo. É o que o Sérgio falou, ainda falha, ainda passa uma insegurança e tal. Mas comprometendo não tá. E esse finalzinho de primeiro turno aí, de primeira fase, na verdade, isso daria uma experiência legal para ele, isso daria já uma cancha para ele, daria uma tranquilidade. Quando é necessário, eu consigo jogar bem, eu consigo segurar a onda. Eu até preferia, viu, porque contra esses times aí não vai ser tão necessário o João Ricardo e dar uma rodagem. O João Ricardo a gente já sabe do que ele é capaz. O Glauco tá precisando desenvolver. Bom, eu diria o seguinte, se para qualquer jogador eu peço 5 jogos para dar minha opinião, com um goleiro eu vou pedir 10. Não, mas é uma questão de opinião, se é bom ou se é ruim. A questão é, você acha que seria interessante nessa primeira fase, que a gente já fez os dois clássicos, a gente tem o quê? Mais 3 partidas? Isso, não. Mais 3 partidas contra o time do interior. Você acha que seria interessante, por exemplo, manter o Glauco e deixar o João Ricardo de uma vez por todas recuperado esse problema na coxa aí que tá recorrente? Acho, concordo com você. É dar uma rodagem pro menino, são 3 jogos que a gente já tá classificado, o menino não tá comprometendo também, não. O que foi, Corneta? O João Ricardo já tá apto a voltar? Não sei. Parece que não. Porque é o seguinte, se ele tá apto a voltar, ele tem que voltar pra ganhar ritmo também, essa é a história. É isso que eu ia falar agora. Goleiro tem que ter ritmo, cara. Não adianta. Isso é uma crítica que eu tenho ao América. Os outros clubes, a gente vê, não sei se é porque a cobertura dos outros clubes é maior, tem mais repórter para perguntar também, coisa do tipo, mas nos outros clubes há uma clareza maior sobre lesões. Normalmente lesões acontecem, sai na imprensa do qual que foi a contusão que o cara teve, qual que é a previsão de retorno, como é que tá a evolução, se o cara já tá treinando em campo. No América, eu não sei vocês, eu acompanho, mas não é tudo que sai. Mas no América, é muito comum a gente ver um jogador ser lesionado, você não saber direito nem qual que é a lesão que o cara tem, quanto tempo é. Aí, do nada, o cara volta numa partida contra o Cruzeiro, falou que ia ficar 20 dias, passou 5, o cara volta contra o... Não é muito claro as coisas no América sobre essa questão de lesão. É isso que eu ia falar agora. É isso, não, isso nem é imprensa, não. Isso é a gente que divulga, cara. A imprensa... Não, mas será que a imprensa vai lá e faz essa pergunta? É. Com certeza faz, cara. Você... Não sei. O Romano não juntou a ponto disso, não, Ramon. Ô, Miguxo, ele pode até perguntar, mas talvez ele não tenha tempo de dizer isso na rádio. Entendeu? Porque ele tem outras coisas mais importantes para o nosso espaço na mídia pequena. Não, mas o João Ricardo é o nosso maior atleta, é o ídolo da turma, digamos assim. Miguxo, é o ídolo de uma torcida de 50 mil torcedores, velho. Ué, cara, mas o espaço do cara tem, cara. Não sei, cara. Eu acho que não. Por que não sei? E aí eu também. É bobagem, cara. Entendeu? Vamos votar então. Acho que a América tá num grau, de profissionalismo que não precisa disso, não. Eu achei que esse programa não ia ter 20 minutos por causa daquele jogo horroroso. Mas você chama o Ramon, você quer o quê? 10 horas pro programa. Com o Ramon não tem programa de 20 minutos, não. Mas já vamos pra uma hora aqui, e cinco. Olha só. Razão, puta que pariu, cara. O Miguxo, ele conseguiu falar 10 palavras, dessas 10, 7 foram palavrões. Ô, menino desbocado, viu? Aqui, ó. Boca suja. Fechada aqui no áudio do Ramon durante 30 segundos para eu conseguir falar aqui. Não, vou fechar não. O Ramon vai respeitar agora. Vamos votar no Bale Colatina? Fechou? Bora. Fechou. Vamos começar com aquele que talvez seja mais concorrido no jogo de sexta-feira. Vamos votar no Colatina? Sérgio, dá uma luz pra gente aí. Não. Fala o voto da galera, como é que foi? Não sei. Tem que pegar ela aqui, peraí. Então, vai votando aí. Corneta, vote no seu Colatina do jogo de sexta-feira. Nossa, aí é sacanagem, cara. Quer um tempo pra pensar ou vou pro Ramon? Vai pro Ramon. Ramon. Cara, eu vou votar... Tá osso, velho. Tá osso, hein? Tá, eu vou deixar o olho que vou olhar aqui. Eu vou votar no... Aylon. É um bom voto. Não tem jogado bem mesmo, não. Eu vou dar meu voto aqui, então. Eu vou, cara... Talvez eu vou hoje pelo critério de quem mais me decepcionou, talvez. Eu vou votar no Rafael Lima, que é aqui, deixando claro, a gente vota, o Colatina e o Bala são votos sobre o desempenho do cara no jogo. Acho o Rafael Lima um cara muito importante para o América, é o nosso capitão. No ano passado teve um desempenho espetacular, mas no jogo de ontem estava muito confuso. Ele errou muita saída de bola, foi um negócio meio complicado. Meu voto vai para ele pelo jogo de ontem, não, sexta-feira. Corneta, agora já deu tempo. Seu voto. Rapidinho, eu vou mudar meu voto. Ricardo, só de chato. Eu vou, Pra causar. Eu vou mudar meu voto pro Magrão, velho. Depois eu vou explicar por quê. O Magrão, não, explica agora, enquanto o Sérgio procura lá. Já peguei. Cara, porque eu sempre briguei achando que o Magrão era um volante, velho. Hoje, eu, depois de sexta, eu descobri que nem volante o Magrão é, cara. Velho, pô, o Magrão não, velho, não dá, cara. O Magrão dá pra jogar Série A com o Magrão. O cara pode ser gente boa, profissional, velho, mas não dá, cara. Não dá, bicho, não dá, cara. Ele, nem volante ele é, cara. Eu vou tentar descobrir qual que é a posição pro Magrão, bicho. Ô Sérgio, nossos votos aqui estão bem espalhados. Ramon foi de Magrão, eu fui de Rafael Lima, Corneta foi de Zé Ricardo. Primeiro deu o seu voto e aí depois o veredito com o voto da galera. Olha só, eu vou empatar essa porra aí também. Eu vou votar no Giovani. É porque é o seguinte, meu critério foi o seguinte: único lance de chance real de jogo. Foi uma bola do Tom Benz, que o cara cruzou, o Rafael Lima ficou olhando a bola passar por cima dele, e o cara cabeceou, e o Glauco fez uma defesaça, e o Giovani tava atrás, cara. Quer dizer, tava Rafael Lima e Giovani, os dois sozinhos com um cara, nenhum dos dois fez nada, e o cara cabeceou, e graças a Deus o Glauco salvou. Então, meu voto seria num dos dois, mas eu acho que o cara que tinha, que a marcação tava no, do Giovani, então acho que pior do que o Rafael Lima foi o Giovani, por isso meu voto vai nele. E a galera, deixa eu ver aqui, ó. Nós tivemos um voto pro Juninho, um voto pro Norberto, um voto pro Giovani, dois votos no Serginho, três votos no Magrão, e o vencedor foi Enderson Moreira. Ou seja, hoje nós não tivemos um bala, nós tivemos um colatino, tivemos cinco. E aí, como que no nosso regulamento de 718 páginas, o que que fala quando acontece isso? Fica empatado, fica 0,2 para cada um. Ah, então fechou. É isso. Eu suspeitei que fosse acontecer isso, porque o que não faltou sexta-feira foi colatina. Exato. Então vamos pro próximo, que é o bala. Esse talvez, não porque teve tanta gente sendo bala, mas talvez vai ser mais fácil justamente porque o leque de opções é menor. Vamos na mesma ordem, Ramon? Ah, vai o Glauco, né, cara? Glauco como bala. Eu vou votar no Marquinhos. Porque achei que trouxe um pouquinho de luz ali para aquele ataque, tentou fazer alguma coisa, então meu voto vai para ele. Corneta. Glauco, só fez uma defesa. Ô, Josh, morri de novo? Morreu. Morreu. A gente tá sentindo cheiro. Não, isso aí é outra coisa. No banheiro, pô, véio, falta de banho é foda, hein? Corneta, então vota no Glauco. Sérgio. Isso, eu voto no Marquinhos pra poder empatar essa bodega de novo aí. E o voto da galera? Voto da galera. Teve um voto pra ninguém, um voto pro Norberto, e aí nós tivemos um empate. Glauco e Marquinhos. Putz. Então nós vamos fazer isso, Glauco e Marquinhos, cada um com 0,5 de bala. Isso aí. Fechando aqui mais duas participações, o Adolfo manda que é muito estranho mesmo esse desconforto muscular do João Ricardo, e o Samuel Avelar manda que concorda, o jogo foi complicado, viagem longa, depois de uma derrota dolorida no Clássico e adversário organizado. Acredito que o time tem muito a evoluir, tenho fé na equipe que está sendo organizada. É isso aí, temos um programa, todo mundo agora, como recado final, entra lá no decadentes.com.br, a gente tem feito lá colunas, análises sobre os jogos, sobre vários assuntos do América aí, então acompanhe isso lá, comente, faça isso crescer, encaminhe, compartilhe com as pessoas. Depois do jogo, esse programa fica disponível no Deezer, fica disponível lá no decadentes.com.br, dá para baixar por agregadores de podcast, dá para escutar isso aqui em várias plataformas, é só escolher a sua e se deliciar com nossas sensuais vozes. Não é isso, gente? Então, rapaz, não. Agora. Espero que não, hein? Ô, Alisson, só explicando para você, pode parar com a viadagem, o carnaval já passou, tá? Carnaval é o ano inteiro, Ramon. Puta merda. Então é isso, moçada. Qual que é o próximo jogo, Sérgio Tavares, nosso homem das informações? Democrata, no Indepa, no domingo que vem. Domingo que vem. Então, programa provavelmente segunda-feira, 8 horas da noite. É isso. Valeu todo mundo pela presença. Valeu quem participou dos comentários. Ramon, seu recado final. Boa noite, amiguinhos. Corneta. Boa noite, cambada. Sérgio Tavares. Boa noite, galera. Domingo nós estamos lá de volta, né? Todo mundo no Indepa. Isso aí, domingo estamos lá e o programa na segunda-feira. Até lá, todo mundo. Um abraço para todos. Falou.